Namastê, caros ouvintes, unindo as minhas mãos diante do meu coração, saúdo o Deus que habita dentro do coração de vocês, que é idêntico ao Deus que habita dentro do meu coração. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. E não nos cansamos de agradecer, ouvintes, ao prestígio daqueles que nos acompanham ao vivo e a todos que nos ouvem a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Também aqui na opção Lux Esotérica do menu da página da rádio em www.esotérica.fm. E a todos vocês, ouvintes, é dedicado esse programa que visa trazer sempre os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, sempre com o patrocínio dos associados da Levir, a loja esotérica virtual, sem os quais nós não teríamos as condições materiais para fazermos essa transmissão, ouvintes. Mas tudo isso tem sido possível, ouvintes, com o apoio daqueles que compreendem a nossa missão, o nosso dever, o Dharma que nós desempenhamos para trazer para vocês estes temas. E na atual fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trabalhando com vocês as maravilhosas frases do mestre Moria, do mestre Kutumi e de alguns outros mestres da grande fraternidade branca. Frases essas que foram pinçadas das cartas que os mestres enviaram aos seus discípulos no Ocidente e que se constituíram em um pequeno livro de bolso, ouvintes, denominado Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, que vocês podem adquirir na livraria da Levir, ou então na editora teosófica, ou também vocês podem ler muitas dessas frases na página inicial da Levir, lá em www.levir.com.br. Procurem lá as frases do mestre Moria e do mestre Kutumi. Nesse livro, as frases estão distribuídas em 12 grandes virtudes que distribuem as 365 frases em uma meditação para cada dia do ano. E cada mês tem uma atribuição de uma grande qualidade, um grande atributo. E nós estamos exatamente finalizando com vocês o estudo da característica da qualidade do mês de agosto, que é a intuição, caros ouvintes. Esta percepção superior está dentro de cada um dos seres humanos e que nós precisamos aprender a desenvolver. Mas vamos direto, ouvintes, ouvir aqui mais frases aqui do mestre Kutumi, que foi quem mais escreveu com a sua conhecida caligrafia e a sua tinta azul, que é sempre característica nos seus escritos. Ele vai nos comunicar aqui o seguinte, a próxima frase: pode-se fazer trabalhar a mente com rapidez elétrica, em alta excitação. Budi, ou seja, a intuição, como a chamam os orientais, budi, porém, jamais. A calma deve sempre reinar em sua clara região. Seguindo, ouvintes, aqui a linha que nós temos usado para comentar com vocês esses temas, realmente sem aprender a serenar a nossa natureza, jamais nós vamos acessar a região, ouvintes, da consciência que se refere à intuição. Esta área do universo, que é nada mais, nada menos, ouvintes, do que a sexta dimensão. Nós estamos aqui na terceira e já achamos que sabemos alguma coisa. O que dirá, então, ouvintes, da sexta dimensão, que é a dimensão da intuição, e há ainda uma outra dimensão além desta que se chama Budi? Existe a dimensão de Atma, e a dimensão de Atma, caros ouvintes, é o próprio Nirvana. Mas o que está realmente no objetivo da humanidade, ouvintes, é exatamente elevar a nossa mente até esse nível intuicional. Uma nova humanidade da intuição, ouvintes, está realmente sendo semeada no mundo. A partir dos estratos mais intelectuais dos seres humanos, que subitamente estão despertando para a espiritualidade, será gerado realmente uma massa crítica, um caldo de cultura, ouvintes, e um número muito grande de pessoas que, juntamente com os mestres, vão realmente começar a construir, ouvintes, uma nova civilização. Aquilo que no passado nós chamávamos de uma maneira muito despreocupadamente de uma nova raça, mas esse termo raça hoje em dia está trazendo mais confusões para nós utilizarmos do que soluções. Então preferimos mencionar, ouvintes, não uma nova raça, mas uma nova civilização que vai surgir. Justamente será pinçada da sexta sessão, ouvintes, desta grande civilização que nós estamos vivendo, que é a civilização ariana, também chamada antigamente no ocultismo de raça ariana, e que tantas confusões, ouvintes, trouxe devido a más interpretações que se fizeram disso. E essa atual civilização, ouvintes, que está realmente desenvolvendo a mente, o princípio de Manas, ela começou, teve os seus primórdios, ouvintes, há cerca de 1 milhão de anos atrás. Até que o primeiro dos braços dessa nova civilização se assentasse na região que hoje é conhecida como a Índia. E a partir dali, ouvintes, a onda dessa civilização vem vindo do Oriente para o Ocidente. Depois dos arianos originais, ouvintes, tivemos outras subdivisões. Tivemos os árabes, ouvintes, tivemos também os semitas, tivemos os povos europeus que se estabeleceram, chegando finalmente àqueles que são conhecidos como os nórdicos, e passando antes pelos teutônicos. E os povos que colonizaram as Américas, notadamente no hemisfério sul, que foram os portugueses e os espanhóis, têm uma característica física realmente da divisão mais antiga dessa civilização ariana, caros ouvintes. Então nós temos um grupo muito especial aqui nessa área do planeta, no hemisfério sul, onde estão sendo trazidos pessoas de todos os cantos do mundo, ouvintes, para justamente começar essa amálgama que vai gerar uma nova civilização. E como é do esquema, caros ouvintes, que os mestres utilizam na realização desse desenvolvimento, e existe um grande mestre da Fraternidade Branca que cuida desse trabalho, que é conhecido como o Manu. Nós, a cada grande civilização, ouvintes, um grande cargo da Fraternidade Branca desenvolve esse trabalho, que é o cargo do Manu, que é o senhor da civilização. Ele que procura dirigir exatamente os movimentos demográficos, a fundação das novas civilizações, das novas nações. Então ele procurará, ouvintes, seguindo o esquema clássico, assim como esta civilização, ouvintes, a atual, a ariana, ela começou a ser desenvolvida ainda na época da Atlântida, daquela sub-raça Atlântida, que era conhecida como a sub-raça Semita. Então, todos nós, obviamente, já sabemos que a Atlântida era um grande continente que se estendia naquilo que hoje está ocupado pelo Oceano Atlântico, desde a região norte até o hemisfério sul, até a altura do que hoje é o nosso querido Rio de Janeiro, passando pelo nordeste brasileiro e seguindo o mar adentro até a região onde se encontra hoje a Inglaterra. A Atlântida se estendia por todo este território. Então, quando chegou a quinta seção da civilização Atlante, que eram conhecidos como Semitas, então o Manu separou um grupo de indivíduos, de alguns milhares de indivíduos daquela sub-raça, e peregrinou com eles para a região que hoje é, infelizmente, um deserto no Oriente, que é o deserto de Gobi, mas que naquela época, ouvintes, há mais de 1 milhão de anos atrás, era uma região de mares, né? E com ilhas muito paradisíacas, entre elas uma ilha que era conhecida como a ilha e a cidade, caros ouvintes, das Portas de Ouro. Para lá foram levados então aquele grupo chamado os Semitas, sempre com a presença física do Manu, que obviamente estava encarnado ali e tinha muitos e muitos filhos com aquelas pessoas que obviamente foram reproduzindo aquele tipo físico que seria adequado para todas essas funções que nós estamos desenvolvendo hoje, que são as funções intelectuais. E durante realmente cerca de 200 mil anos esse trabalho foi feito ali, mas como é normal, ouvintes, na história do nosso planeta, os cataclismos, as revoluções sociais e todos os acontecimentos que continuam acontecendo no mundo até hoje, então começou então o processo da disseminação daquele grupo por todo o planeta. Então a primeira passagem desse grupo foi exatamente na Índia, e hoje em dia os próprios linguistas reconhecem que as línguas modernas atuais, todas elas têm ligação com o braço indo-ariano. E então começa essa peregrinação que vem desde o deserto de Gobi, passando pela Índia, pelo Afeganistão, e depois se estabelecem na região que hoje é o Oriente Médio. Então nasce a segunda sub-raça da nossa atual raça, os chamados árabes, e essa peregrinação vai continuando, ouvintes, até chegar à Europa. Então vão se formando ali os povos gauleses, os teutônicos, e até chegar aos tempos modernos, quando surgem os nórdicos. Então todo esse processo, ouvintes, vem tomando cerca de 1 milhão de anos. E a sexta raça que vai se desenvolver na humanidade, ouvintes, ela não vai ocupar os atuais espaços que existem. Na verdade, um novo continente se erguerá no Oceano Pacífico. Isso, caros ouvintes, num médio e longo prazo que realmente escapa um pouco da nossa consciência, mas os trabalhos para essa nova humanidade, essa humanidade da intuição, ouvintes, já estão em curso, porque os mestres já estão se preparando justamente para juntarem todas as pessoas, ouvintes, que já ouviram falar desse trabalho, pessoas cujas almas já estão conectadas com eles. Então os mestres começarão a sexta sub-raça da atual raça raiz, que é a quinta, E é exatamente esta sexta sub-raça, a sub-raça que terá pessoas muito intelectuais, mas que terão uma propensão muito grande para o desenvolvimento da intuição. E com certeza os mestres terão que ter uma participação muito ativa nisso, pois não é, caros ouvintes, fácil se dominar a mente através dos exercícios da meditação, do yoga, para que a luz de Buda, caros ouvintes, possa se manifestar. A intuição, ouvintes, só pode vir com relaxamento, com tranquilidade. Jamais um ser humano tem uma verdadeira intuição se ele está agitado, se ele está perdido nos desejos, em todas as tribulações. Ele jamais, ouvintes, tem verdadeiras intuições. Ele pode ter desejos muito fortes, vontades muito fortes, mas não intuições, ouvintes. A intuição demanda realmente a calma. Então, vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, que nos diz: aproveitai o melhor possível a presente oportunidade favorável de vos melhorardes intelectualmente e, ao mesmo tempo, desenvolverdes vossas intuições. E isso é importantíssimo, caros ouvintes, esse comentário do Mestre Kutumi. Nós temos que ter uma base intelectual para poder, caros ouvintes, fazer assentar sobre o nosso intelecto a joia da espiritualidade, cujo primeiro brilho, ouvintes, é exatamente a consciência búdica, a consciência intuicional. Não há condições, caros ouvintes, de Budi, da intuição, realmente se manifestar por meio de um intelecto que não tenha ainda se desenvolvido, que não tenha uma educação formal, que não tenha, ouvintes, condições, elementos, realmente uma verdadeira cultura para expressar aquilo que está dentro do próprio ser humano. Então, os mestres e qualquer pessoa sã, caros ouvintes, obviamente percebe isso. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para desenvolver o nosso intelecto, estudando, lendo, frequentando todo tipo de escola, caros ouvintes, principalmente frequentando conferências, cursos com pessoas de preferência espiritualizadas, porque dessas pessoas nós vamos tirar muitas e boas vibrações, e estas vibrações vão constituir o nosso corpo mental. E é essa base mental, ouvintes, que poderá realmente um dia ser a base de lançamento para nós atingirmos uma expansão muito grande quando nós começarmos a desenvolver o corpo búdico, o que atualmente só pode ser feito com o auxílio daqueles que já têm esse corpo búdico desenvolvido, que naturalmente são os mestres de sabedoria. Então nós temos que estar atentos a isso, ouvintes. Mas vamos a mais frases aqui do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: não possuís a fé necessária para permitir à vossa vontade insurgir-se num desafio e com desprezo contra o vosso intelecto puramente mundano para proporcionar-vos melhor entendimento das coisas ocultas e leis desconhecidas. E aí está, caros ouvintes, o paradoxo da mente. Pois, ao mesmo tempo que nós precisamos da nossa mente, caros ouvintes, do nosso intelecto, é ele que nos impede de alcançar realmente níveis mais elevados. Porque a mente, ouvintes, é o ponto de comutação, é o ponto de ligação entre o que há de mais sublime no ser humano e a fera, caros ouvintes, que somos nós aqui nessa terceira dimensão. Obviamente que muitos de nós ainda são mais fera do que anjo, mas o fato é que o anjo e a fera, caros ouvintes, não se encontram. Não se encontram um com o outro, porque um tende a anular o outro. Isso, inclusive, está mencionado também em A Voz do Silêncio. O eu do espírito, caros ouvintes, não pode encontrar com o eu da carne. Então, ou um ou outro deve prevalecer. Ou um ou outro deve se transformar. E no nosso caso, ouvintes, naturalmente que é o eu da fera, da besta, dessa coisa que somos nós, que vive a maior parte das horas do dia pensando simplesmente nas nossas obrigações, no nosso alimento, na nossa sobrevivência, no nosso sustento, em buscar o abrigo das intempéries e em poucos minutos, caros ouvintes, do dia é que nós nos lembramos da divindade que está aqui dentro. Enquanto que as pessoas realmente evoluídas espiritualmente, ouvintes, fazem o contrário. Elas simplificam a sua vida material, vivendo realmente de uma maneira mais simplória, de uma maneira a não ficar ligado e preso principalmente às posses materiais, aos afazeres da vida, e transformam as suas vidas realmente em uma plataforma de ligação com o seu eu interno. Então são pessoas que podem adotar uma vida monástica, ou são pessoas que têm práticas meditativas pelo menos uma vez por dia, mas seria importante que fossem até várias vezes ao dia. São pessoas que leem muito, são pessoas que pensam muito sobre aquilo que elas leem, porque, como disse Blavatsky, caros ouvintes, para cada minuto que nós lemos, nós deveríamos passar 7 minutos pensando sobre aquilo que nós tivermos passado os olhos. Então, mesmo que nós sejamos leitores ávidos, isso não quer dizer, ouvintes, que nós estejamos realmente usando a nossa mente. E o mestre ainda vai mais longe, ouvintes. É preciso, caros ouvintes, uma confiança, uma fé profunda, caros ouvintes, de que há alguma coisa superior à nossa mente, que nós precisamos realmente descobrir dentro de nós mesmos. E essa descoberta, ouvintes, só pode realmente acontecer quando nós aprendermos a usar a mente na sua modalidade superior. Quando nós conseguirmos reverter, ouvintes, o espelho da nossa mente, que está quase que permanentemente, já está até enferrujado de tão virado que ele está para a matéria e para o lado de baixo. Quando nós sentarmos para meditar, ouvintes, nós temos que nos condicionar, ouvintes, a girar esse espelho para cima, para que ele fique sensível às vibrações que vêm do alto, para que ele receba as influências que vêm do nosso eu superior. E aí começa a funcionar, ouvintes, exatamente a mente abstrata. A mente que é oposta à mente concreta. Então aí nós começamos a perceber melhor a arte, a filosofia, as ciências, a realmente a considerar todas as fontes da sabedoria, ouvintes. E aí está sendo criada, ouvintes, uma plataforma perfeita para aquele dia glorioso em que, com a ajuda dos nossos queridos mestres, ouvintes, finalmente nós vamos irromper no plano búdico. É óbvio que isso pode acontecer também naturalmente, mas de uma maneira bastante menos controlada, de uma maneira muito menos programada do que os mestres fazem com os seus discípulos. Como nós já dissemos aqui, por meio dos mestres da fraternidade, que apadrinham o indivíduo na iniciação, os dois mestres que já têm os seus corpos búdicos desenvolvidos, se aproximam do candidato à iniciação e, por um esforço da sua vontade, eles elevam a consciência da mente do indivíduo até o plano búdico, que subitamente tem uma iluminação instantânea. Ele entra, caros ouvintes, na percepção do plano intuicional e ele, obviamente, tem uma sensação de êxtase indescritível e ele começa a entender muitas coisas que eram para ele apenas teorias, que ele já poderia até crer nelas, que ele já poderia até achar que são coisas já tranquilas, pontos pacíficos. Ele então descobre que são verdadeiras, pois ele sente, ouvintes, no plano búdico a unidade de toda a vida. Ele passa a sentir a vida fluindo nos galhos das plantas, nos corações dos seres da natureza e principalmente nos seres humanos. Ele sente a mesma vida que corre em si, ele sente correr nas veias e na energia das outras pessoas. Isso, ouvintes, é o caminho que nós, obviamente, devemos estar atentos e nos preparando, ouvintes, para um dia obter este galardão, ouvintes, da intuição. Mas tudo isso, ouvintes, depende da base. E a base é construir um intelecto treinado, um intelecto forte, mas ao mesmo tempo um intelecto apto a se abandonar e se permitir, ouvintes, volver para cima e receber as influências realmente divinas. E com esses comentários, ouvintes, aqui o tempo realmente corre rápido quando o assunto é interessante. Vai chegando já ao fim o nosso primeiro bloco do dia de hoje. Agradecemos aí a grande audiência dos amigos que comparecem aqui às segundas-feiras no nosso programa, que estão nos prestigiando. Vamos fazer o nosso tradicional intervalo, ouvintes, com o convite da Loja Esotérica Virtual. Para vocês, ouvintes, que ainda não são nossos associados, venham participar, ouvintes, venham contribuir com uma pequena semestralidade que ajuda a manter fisicamente esse programa, porque espiritualmente ele já está coberto, já está abençoado com os eflúvios de excelsos seres que trabalham aqui junto conosco durante as nossas transmissões e durante muitos anos têm estado conosco e nos pediram que estivéssemos aqui diante desse microfone, abrindo, ouvintes, as portas para aqueles que estão buscando uma vez mais esse conhecimento. Vamos ao intervalinho, caros ouvintes, e voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Uma vez mais, muito agradecido pela grande audiência daqueles que nos acompanham ao vivo. Mais de 60 amigos e amigas estão espalhados por todo o Brasil e também no exterior aqui nos acompanhando. Muitíssimo obrigado pelo apoio, principalmente dos nossos queridos e queridas associados e associadas e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual. Muitíssimo obrigado pela audiência e vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos, ouvintes. Vamos finalizar aqui as análises desta grande qualidade da intuição. E vamos até o final aqui só mais algumas frases do mestre Kutumi, só mais uma frase do mestre Mori. Então vamos começar com mais uma do mestre Kutumi. muito importante, que os ouvintes prestem bem atenção na seguinte frase. Como distinguireis o real do irreal, o verdadeiro do falso? Só pelo autodesenvolvimento. Como alcançá-lo? Em primeiro lugar, precavendo-vos contra as causas da autodecepção. Isso podereis fazer consagrando certa hora ou horas fixas de cada dia, completamente isolado, à autocontemplação, a escrever, a ler, à purificação de vossas motivações, ao estudo e à correção de vossas falhas, ao planejamento do vosso trabalho na vida externa. Pouco a pouco vossa visão clareará e vereis dissiparem-se os nevoeiros, fortificarem-se vossas faculdades interiores, ganhar força a vossa atração em direção a nós e a certeza de tomar e a certeza que virá a tomar o lugar das dúvidas. Muito importantes, como sempre, ouvintes, estas palavras do mestre Kutumi. Como, caros ouvintes, nós podemos distinguir o real do irreal, o verdadeiro do falso? Somente, ouvintes, desenvolvendo naturalmente as qualidades interiores. E nós já deveríamos saber isso desde os primeiros anos da escola, ouvintes. Porque nós vemos aí anúncios dos mais diversos na mídia, cursos os mais diversos, ouvintes, tanto profanos quanto os espirituais. Mas em nenhum lugar, ouvintes, vocês podem procurar à vontade, vocês vão encontrar um curso que trabalhe, caros ouvintes, que traga para nós o seguinte tema: como aprender a pensar. Não existe, ouvintes, esse curso em lugar nenhum. E é a coisa mais importante que o ser humano faz. Porque esta palavra humano, caros ouvintes, ela tem justamente uma partícula desta língua ariana, ouvintes, que é o termo man, que os ingleses, ouvintes, eles usam diretamente esta partícula para se referir ao homem. Então a palavra man em inglês é homem. Nós usamos humano. Mas esse man do humano é exatamente a forma latinizada de se usar aquilo a que se refere essa palavra. Ser humano, ouvintes, é ter a característica do pensamento, da autoconsciência, da memória. Então aprender a pensar, ouvintes, é realmente a coisa mais importante. Como trabalhar a própria mente, os seus poderes, a sua memória, o intelecto, o discernimento, como desenvolver a lógica, ouvintes, e principalmente a disciplina que leva uma pessoa realmente a saber pensar. Porque a pessoa que não sabe pensar, ouvintes, também não poderá realmente se espiritualizar. Muitas pessoas confundem, ouvintes, duas coisas básicas que existem na espiritualidade, que nós já mencionamos aqui, que são os dois caminhos clássicos onde a informação, a energia divina flui. Existem dois caminhos para a energia divina. Um caminho é o chamado caminho lunar. Nesse caminho, ouvintes, a força, a energia, ela passa pelo campo material, diretamente pelo corpo do ser humano, que é realmente a expressão do que ele é interiormente. Por isso que nós podemos ler as mãos, os pés, o rosto, a íris. Podemos ver, caros ouvintes, como a psique, como a alma se reflete no corpo das mais diversas formas, inclusive nas próprias expressões corporais que a pessoa faz. Nós podemos saber o estado de espírito, como que realmente funciona a mente de um indivíduo através das posturas corporais que a pessoa tem, porque essa é uma expressão puramente inconsciente, caros ouvintes. O caminho lunar é inconsciente. E o outro caminho, ouvintes, é o caminho solar. É o caminho da consciência, o caminho do intelecto, o caminho do esclarecimento, da claridade, de uma mente que se informa, de uma mente que estuda, de uma mente que conhece. E separados, caros ouvintes, esses dois caminhos, obviamente, conduzem a pessoa a uma alienação. Então, existem muitos espiritualistas que acham que realmente só o caminho lunar é que é importante. Então, normalmente, essas pessoas se tornam médiums negativos, essas pessoas começam a querer desenvolver certos poderes através das práticas do yoga, através das práticas do tantra, em exercícios físicos que muitas vezes beiram a mortificação, que beiram aos limites do corpo humano, e realmente essas pessoas desenvolvem alguns poderes, e esses poderes muitas vezes são até impressionantes. São pessoas capazes até de ler a aura das outras pessoas, são capazes de prever algumas coisas do seu futuro imediato, mas quando indagadas sobre essas percepções, essas pessoas realmente não sabem dar maiores explicações. Porque, caros ouvintes, para qualquer pessoa que você der um telescópio, ela vai enxergar lá do outro lado uma estrela. Mas se você perguntar para essa pessoa o que é uma estrela, como ela é composta, como ela se desloca, como ela se formou, ouvintes, as seis perguntas clássicas do intelecto, se feitas para essa pessoa, ela realmente não sabe responder. Então, muitas pessoas acham que tem que desenvolver o seu corpo físico, que tem que desenvolver poderes psíquicos, seguindo esse caminho puramente lunar. E há também, caros ouvintes, aqueles que vão só pelo caminho solar. Pessoas que só estudam, pessoas que passam o dia no meio das revistas, dos livros, dos artigos, que são verdadeiros ratos e traças de biblioteca, que estão sempre frequentando locais onde tem palestras, normalmente munidos com cadernos de anotação. Eu conheci um desses que ele já tinha 8 cadernos de universitários de 200 páginas cada um, cheinhos de anotações de centenas de palestras que ele já tinha comparecido. E normalmente ele se senta lá, ele nem olha para a pessoa que está dando a palestra, porque ele está totalmente concentrado em registrar no seu caderninho o que a pessoa está dizendo. E também, caros ouvintes, isto é uma excrescência. O ser humano, ele tem que aprender a fazer a fusão, caros ouvintes, a verdadeira alquimia, a conjunção entre o Sol e a Lua, aquele eclipse maravilhoso, ouvintes, quando os poderes da mente se unem aos poderes do corpo. E aí sim está realmente montada a base de lançamento para se atingir os mais altos pontos, os mais altos picos da espiritualidade, ouvintes. Então, o que o mestre recomendou aqui, ouvintes, nós repetimos isso praticamente em todo o programa. É preciso ter uma disciplina de todos os dias, ouvintes, separar algum tempo para se autoanalisar, para se melhorar, para se autoconhecer, ouvintes. E com certeza todo o estudo e toda atividade intelectual, toda a autoanálise e principalmente o começo da meditação vai abrir espaço, ouvintes, e como diz o mestre, fortificando as nossas faculdades interiores. Porque a evolução, ouvintes, ela não acontece em explosões. A evolução não se processa por passos largos ou grandes saltos. Vocês já devem ter ouvido isso em alguma palestra ou lido isso em algum livro. A evolução verdadeira, ouvintes, não dá salto. Ela é ganha diariamente, passo a passo, tijolinho por tijolinho, nós vamos construindo o castelo que nós habitamos, a verdadeira morada espiritual da nossa alma. Então, ouvintes, vamos tentar praticar isso que recomendou o mestre. Ter um espaço no nosso dia para o estudo, para a meditação, para a prece, para a oração. Mas vamos a mais frases, ouvintes. Mais uma frase do mestre Kutumi. Aliás, mais uma frase aqui do mestre Kutumi. Procurai compreender, não com a preconcebida mente ocidental, porém com o espírito de intuição e verdade. Isso para o mestre deve ser fácil dizer, ouvintes. Como compreender com o espírito de intuição e verdade? Porque quando nós ainda não temos esta verdadeira intuição, ouvintes, nós estaremos falando sempre da fé. Esta certeza que muitas vezes brilha nos nossos corações, uma certeza que nós não sabemos de onde vem, em direção a alguma coisa espiritual. Né? Não usem a fé para coisas puramente materiais, ouvintes. A fé é algo que pertence ao espírito, à dimensão imaterial. E chegará um dia, caros ouvintes, que nós teremos a verdadeira intuição à nossa disposição, assim como nós temos o intelecto quando nós queremos lembrar de uma coisa, como por exemplo lembrar de um navio. Só de mencionar isso já tem um monte de imagens de navios aí na mente de vocês, ouvintes. Esta é uma grande característica do nosso intelecto. Ele mal ouve falar de alguma coisa e ele já puxa lá um arquivo com aquelas imagens que estão obviamente armazenadas não só na nossa mente pessoal, ouvintes, mas na memória, na chamada alma do mundo, no chamado Akasha, não no Akasha, caros ouvintes, na luz astral, todas as vibrações, todas as imagens, todos os sons que foram proferidos, emitidos, desde que esse sistema solar começou a se formar, ouvintes, tudo está registrado. Nada jamais foi perdido, ouvintes. E um dia nós aprenderemos também a ler esta luz astral e o reino da mentira, caros ouvintes, o reino da inverdade vai desabar quando o ser humano puder acessar tão livremente a luz astral como hoje nós acessamos a nossa mente pessoal. E existem inclusive algumas profecias de irmãos espiritualistas, obviamente mais avançados do que nós, que prevêem que existirão inclusive máquinas, ouvintes, que serão capazes de ler a luz astral, de recuperar toda a informação das nossas vidas passadas, de recuperar todas as imagens de todos os momentos evolutivos que aconteceram na natureza. Então, ouvintes, sejamos realmente honestos conosco mesmo, porque todas as palavras ociosas, todas as bobagens que nós já dissemos e todas as realmente inverdades que nós já proferimos, tudo isso também está registrado na luz astral e um dia nós teremos como relembrar daquilo. Coisas que nós preferimos que ficassem esquecidas, assim como o nosso cérebro não se lembra das vidas passadas, mas um dia, caros ouvintes, será interessante nós aprendermos com os nossos próprios erros e nós poderemos lembrar realmente de tudo que foi. E o Mestre Kutumi nos diz mais, nos diz ele, é regra de ferro que, sejam quais forem os poderes, tem o próprio indivíduo que os adquirir. Todos os poderes da natureza estão diante de vós. Tomai os que puderdes. Recomenda o Mestre Kutumi, caros ouvintes. Tomai os que puderdes. E como se fosse fácil assim, né, ouvintes? Porque nós, humanos ouvintes, já somos seres poderosos. Esses atuais 5 sentidos, ouvintes, que nós temos, os materiais e mais o poder da nossa mente, o 6º sentido, já nos transforma em seres verdadeiramente super poderosos, ouvintes. E outros poderes ainda virão, serão acrescentados à nossa consciência. Mas melhor, caros ouvintes, do que ter poder, ter um poder é ter o verdadeiro e único poder, que é o que interessa, ouvintes, que é o de compreender a informação que as novas percepções, as novas realizações internas nos trarão. Não façam, caros ouvintes, aquela bobagem, né, conhecida como as duas felicidades, né, que é quando o indivíduo compra um telescópio. Ele tem uma enorme felicidade no dia que ele compra e tem uma enorme felicidade no dia que ele vende, porque durante esses dois pontos, ouvintes, ele fica colocando o seu olho ali. Quando ele consegue realmente mirar uma determinada estrela, porque é muito difícil realmente colocar o telescópio no lugar que você quer, você vê ali, ouvintes, planetas, você vê estrelas, você vê nebulosas, vê galáxias, mas o que aquele telescópio realmente mostra é que você ainda não tem o poder ainda real de compreender o que está do outro lado, lá da lente, que ele está aumentando para que você veja. Então, ouvintes, melhor do que enxergar mais é compreender mais aquilo que se enxerga. E vamos finalmente aqui a uma frase do Mestre Moria, ouvintes, um mestre tão querido para tantos discípulos que nos ouvem e tantos ao redor do mundo que apreciam as opiniões, as frases do Mestre Moria. Ele nos diz o seguinte: nós, acostumados a acompanhar o pensamento de nosso interlocutor ou correspondente, antes do que as palavras com que o veste, geralmente pouco nos preocupamos com a exatidão de suas expressões. Realmente só o Mestre poderia dizer isso, ouvintes, porque ao invés de ficar preocupado com a beleza ou com a exatidão das palavras do indivíduo, os mestres não olham a simplesmente esse aspecto externo do pensamento, ouvintes, que é a palavra, tanto a palavra pronunciada quanto a palavra escrita. Os mestres, ouvintes, eles olham verdadeiramente é a aura da pessoa. E quando você consegue enxergar a aura do indivíduo, ouvintes, também termina o reino da mentira. Porque a palavra, ouvintes, pode enganar. A palavra pode ser dita num sentido, mas lá dentro da mente a pessoa pode estar querendo ludibriar, pode estar querendo enganar. Agora, a vibração do indivíduo, a aura da pessoa, ouvintes, jamais pode enganar. E os mestres são alfabetizados, ouvintes, também na língua dos anjos. E qual é essa língua, ouvintes? É a linguagem das cores, a linguagem das notas sonoras e musicais que se manifestam em cores quando nós pensamos e quando nós nos emocionamos. Então, para o mestre, ouvinte, se a pessoa está dizendo uma coisa e a aura da pessoa está com uma cor completamente diferente, ele vai saber muito claramente que essa pessoa é ainda uma mentirosa, é uma enganadora, é uma pessoa que quer passar por alguma coisa que ela não é. E muitas vezes o indivíduo pode falar pouco, pode dizer menos ainda, mas o mestre enxerga a beleza da aura dessa pessoa e vê ali a sinceridade, vê as cores do intelecto superior, as cores da simpatia, as cores das perfeições, ouvintes, que só se manifestam na aura do indivíduo. Então, eles não se preocupam, ouvintes, com as palavras com as quais nós vestimos o pensamento, mas sim com as vibrações do pensamento em si. E por isso que o mestre Kutumi finaliza esse tópico da intuição dizendo o seguinte: não julgueis pelas aparências, pois desse modo podereis fazer grande mal e perder vossa chance pessoal de aprender mais. Permanecei alerta e vigiai. Não poderia haver recomendação melhor, ouvintes. Pois se tem uma coisa que a intuição verdadeira cura, ouvintes, é essa nossa cegueira de, mesmo enxergando, nós não entendermos o que nós vemos. Mesmo tendo ouvidos, nós não conseguimos entender o que nós escutamos. E muitas vezes, ouvintes, nós julgamos realmente pelas aparências. Nós julgamos um livro pela capa ou pelo seu título. Nós julgamos uma pessoa pela sua aparência, pelo preço das vestes que ela usa, ou se ela está com a roupa de grife, ou se ela está com o carro do ano, ou se ela usa joias, ou se essa pessoa está bem maquiada, bem produzida, ou coisa que o vale. Até os doutos ladrões hoje estão fazendo isso, caros ouvintes, vão assaltar de terno e gravata e são recebidos na porta das melhores joalherias como se fossem realmente very important persons, ou seja, clientes VIP, simplesmente por causa da aparência. E há muitos por aí, ouvintes, dizendo grandes asneiras e simplesmente porque estão bem vestidos, estão bem trajados, estão no canal de televisão certa, na hora certa, essas pessoas conseguem enganar. Então, ouvintes, não julguem, pelo amor de Deus, pelas aparências. Coloquem, ouvintes, o intelecto. E se vocês tiverem, ouvintes, ouçam a voz da intuição. Ouçam a voz do seu coração, ouvintes. E prestem atenção se o seu coração continua dizendo a mesma coisa durante um longo tempo. Porque, como nós explicamos aí alguns programas atrás, para vocês saberem a diferença entre uma intuição e um impulso, um desejo, é simplesmente com o tempo, ouvintes, porque a intuição, ela permanece com a mesma força ao longo do tempo, enquanto que os desejos e os impulsos, eles diminuem e desaparecem. Então não julguem apenas pelo que os seus olhos veem ou pelo que os seus ouvidos captam, ouvintes, mas sim permitam-se um instante de silêncio e deixem o eu interno julgar lá dentro e mandar para vocês a mensagem da intuição, pois é sempre nos momentos de silêncio, é sempre nas pausas, caros ouvintes, naqueles momentos entre uma nota musical e outra, entre uma palavra e outra, é que o nosso verdadeiro ser distingue entre o que é real e o que é irreal. E verdadeiramente ser intuitivo é ter tantos momentos de pausa, ouvintes, que a nossa natureza espiritual possa realmente se manifestar. E falando em pausa, falando em tempo, ouvintes, o tempo realmente urge. Mais um programa Lux Esotérica está chegando ao seu final. Nesta segunda-feira, agradecemos a presença de vocês, ouvintes, e vamos convidá-los a fazerem a nossa última vibração, encerrando esta série que tratou da intuição. Já no dia de amanhã, já entraremos na qualidade da tolerância, que se refere ao mês de setembro, o mês em que eu nasci. Então, caros ouvintes, vamos finalizar esse trabalho, fechando os nossos olhos e uma vez mais sentindo o batimento cardíaco. Sintam a vida que pulsa dentro de vocês, ouvintes. Todo o nosso corpo ligado, pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, sentimos dentro de nós uma presença divina, um ser cósmico que habita dentro de cada um de nós. É uma joia que está dentro dos nossos corações. Visualizemos esta joia rara, ouvintes, brilhando, cintilando, repousando calmamente, suavemente, sobre os lótus do nosso coração. Visualizemos esta joia brilhando, que esse brilho tome todo o nosso ser, ilumine todo o nosso corpo, se expanda pela nossa aura, tome todo o nosso ambiente e clareie, ilumine, ouvintes, o caminho da evolução que nós queremos seguir. Aproveitemos esse momento solene, ouvintes, para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que toda essa força que vem do coração da divindade, que passa pelos corações dos grandes mestres da fraternidade branca, que passa por esse humilde sacerdote que está falando com vocês e o transmito, ouvintes, nessa bênção para vocês, que essa força, ouvintes, ajude a despertar ainda mais os vossos intelectos e principalmente ajude a brilhar cada vez mais essa chispa divina que habita o coração de todos vocês, que ela possa realmente conduzir as vossas vidas a uma vida sempre mais plena de luz, de vida e de sabedoria. Terminou, caros ouvintes, o programa Lux Esotérica de hoje. Vai continuar aqui agora a programação musical interativa da Esotérica FM e vos deixaremos com as músicas. Esperamos estar com vocês nas próximas edições. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e, finalmente, transmitimos a todos um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.